Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma noite fria, mas com certeza não vai faltar aqui para nós nessa noite o calor humano e esse amparo espiritual que com certeza está aqui nos envolvendo a todos, para que juntos possamos refletir sobre as pequenas atitudes que nós temos ao longo da vida, refletirmos qual o valor real que tem em tantas situações que nós vivenciamos, tantas coisas que nós fazemos no mundo, qual o alcance disso para nós. Quando nós refletimos nesse tema e começamos a aprofundar o estudo, nós vamos percebendo que elas têm um significado muito grande, têm um impacto na nossa vida muito grande. Porque existe uma circunstância da nossa vida que é essa daqui, olha. A maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. E a gente até lamenta essa característica da nossa vida, não é? Tem gente que às vezes fala assim, poxa, minha vida é uma rotina, só tem situações agradáveis, só tem trabalho, compromisso, dever, só tem obrigação. E quando a gente vai fazer um balanço da vida, a gente constata isso mesmo. A maior parte do nosso tempo aqui na Terra, a gente está envolvido com coisas que elas não são assim significativas do ponto de vista exterior, material. Você acordar cedo, ir para o seu trabalho, né? Às vezes leva muito tempo em função do trânsito. Você cumprir aquela rotina de tarefas que muitas vezes elas parecem enfadonhas, cansativas, não é assim? E aí você vai dia após dia vivenciando isso. De vez em quando acontece algo diferente, mas de modo geral nossa vida ela é preenchida com muitas circunstâncias comuns, cotidianas. E a gente fica pensando, né? Qual que é o significado disso daí para nós? Se a gente pensar que tudo na nossa existência está regido por leis sábias, justas, que foram idealizadas por uma mente perfeita, que é a mente de Deus, e a gente pensar na condição humana, que tem tantos momentos aparentemente insignificantes, nós vamos talvez descobrir que eles não são tão insignificantes assim quanto a gente pensa. Talvez o que nós estamos fazendo nessa rotina tenha um impacto maior para a nossa evolução do que nós pensamos. Isso não quer dizer que as situações assim, significativas, muito expressivas da vida não sejam importantes. Tá? Isso não quer dizer que os grandes feitos, as grandes realizações não tenham valor. Mas o valor das grandes realizações que um espírito já mais evoluído pode ter, muitas vezes foi possível porque ele passou por estágios anteriores não expressivos, por vivências anteriores. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. É sobre essas ideias que nós vamos estar buscando compreender o quanto a nossa rotina pode representar para nós uma oportunidade de progresso. Pode representar para nós uma grande chance para a gente poder evoluir, crescer interiormente, se tornar outras pessoas com mais satisfação, com mais realização. E nós vamos também considerar que o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente nós atribuímos. E onde estão essas pequenas atitudes da vida? Né? Nossa vida, nós poderíamos compará-la com aquilo que ocorre num instrumento antigo que era utilizado para marcar a passagem do tempo, a ampulheta. Todo mundo já viu como é isso, né? É um instrumento que ele tem dois compartimentos, geralmente ele é feito de vidro, um suporte de madeira. Na parte superior, nós temos aqui os grãos que vão passando lentamente para a parte inferior. Só que era usado na antiguidade como uma medida de tempo curto. Se quer determinar um intervalo de alguns minutos ou algumas horas, a ampulheta serve para isso. Nós podemos compará-la como se fosse a nossa vida. Nossa vida, no momento que reencarnamos, que nascemos, ela está transcorrendo, está acontecendo inúmeras coisas. Podemos dizer que cada situaçãozinha da nossa vida é um dos grãos dessa ampulheta do tempo, está marcando a nossa passagem. Assim como cada grão determina uma fração desse tempo que a ampulheta mede, as pequenas atitudes, aquilo que é corriqueiro na nossa vida, também está marcando a nossa passagem aqui no mundo. Vai chegar uma hora que nós não vamos mais poder nos expressar materialmente. Estaremos no mundo ainda, presentes espiritualmente, mas esse tempo que chamamos presente encarnação ou presente reencarnação, ele terá se esgotado. E ele está sendo marcado exatamente por essas pequenas atitudes que nós temos perante a vida. Nós podemos imaginar, então, que os grãos de areia do nosso tempo de vida são todos os pequenos pensamentos que nós desenvolvemos diariamente. Que os pequenos grãos que estão marcando a nossa passagem no tempo são todas as palavras que nós pronunciamos diariamente. Até dormindo nós falamos, não é? Porque estamos nos comunicando de alguma forma, seja reflexo da nossa vivência lá no mundo espiritual, seja pelos processos internos da nossa mente que nos faz reproduzir palavras em função dos pensamentos que reelaboramos à noite. E os grãos de areia no tempo da vida também são as nossas ações diárias. Eles todos estão marcando, eles são as nossas pequenas atitudes. São eles que estão marcando a nossa trajetória nesse mundo aqui. Eles que estão determinando o ritmo da nossa vida. E são eles que vão determinar também a nossa existência. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos determinam a nossa vida. Eles vão caracterizar o que nós seremos no futuro. Já ouviram falar que pensamento tem poder? Tem. Já ouviram falar que palavra tem poder? Tem. Já ouviram dizer que a ação tem poder? Na maioria das vezes a gente pensa só nas ações como sendo algo realmente que realizamos. Mas pensamento e palavra também é realização na nossa vida, como pretendemos ver nesta noite. Para que a gente possa aprofundar essa reflexão e a gente possa extrair mais ideias para a gente desenvolver o nosso tema, nós vamos abordar cada um desses, cada uma dessas pequenas atitudes que temos perante a vida, partindo de um autor espiritual que nos trouxeram muitas contribuições, muitas reflexões sobre a nossa evolução. E vamos começar falando de pensamento, buscando nada mais, nada menos do que André Luiz. Esse sábio instrutor, ele tem uma importância espiritual para nós muito grande, porque ele nos trouxe revelações do mundo espiritual impressionantes. E ele não é, naturalmente, um indivíduo que sozinho sabia tudo do mundo espiritual. Ele veio como aquele companheiro que aprendeu e veio trazer relatos, veio trazer os testemunhos de inúmeros instrutores. André Luiz, na verdade, ele representa o quê? Inúmeros seres muito avançados, conhecedores de muitas coisas, e ele vem nos trazer o que aprendeu com esses grandes instrutores. E ele vai nos falar sobre pensamento, uma obra muito importante, que é Mecanismos da Mediunidade. Vamos extrair lá do capítulo 12, consideração importante que ele faz sobre o pensamento, para a gente poder reconhecer essa grande força que o pensamento tem em nossas vidas. Olha o que ele disse sobre o pensamento. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. O que isso aqui significa? Cada pensamento que nós emitimos, ele está atingindo alguém. Cada pensamento que nós produzimos diariamente, ele vai repercutir em alguém que está próximo de nós ou distante, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, nossos pensamentos diários, a natureza dos pensamentos que nós temos, ela está criando um ambiente em torno de nós e ele está indo em busca de pessoas encarnadas ou desencarnadas em muitas regiões, seja aqui da Terra ou até do espaço. O que nós pensamos diariamente tem um poder muito grande, por quê? Quando eu penso em algo e atinjo uma mente que está pensando naquilo, o que ela pensa também sobre aquilo repercute em mim. Cria-se um circuito onde um alimenta o outro. Então aqui dá para a gente entender bem por que, que eles nos recomendam tanto que nós cultivemos pensamentos de otimismo, de fé, de confiança na vida. Por quê? Olha o estímulo que nós vamos receber quando nós nos esforçamos por cultivar pensamentos elevados. O que, que vem para nós? Pensamento elevado. Quando eu medito numa passagem do Evangelho, por exemplo, que mentes que eu vou buscar? Mentes que estão em torno daquela ideia. O estímulo que eu vou receber virá desses seres. E o estímulo que eu estou produzindo é nesse sentido também. Agora imagine se eu busco algo de natureza inferior. Se eu busco algo de natureza que é contrário ao progresso espiritual. Eu estarei me conectando a pessoas que pensam daquela forma. Entendam aqui que quando eu falo pessoas, somos nós encarnados e os desencarnados que estão aqui presentes e que estão em toda parte. Então, quando nós pensamos qualquer coisa, seja positiva, seja negativa, seja pensamento bom, seja pensamento inferior, nós estamos criando estímulos para a nossa vida. Porque é isso aqui que vai acontecer. Nós somos enriquecidos nos nossos pensamentos daquilo que se sintoniza com a gente. Então aqui nós começamos a perceber o quanto os nossos pensamentos diários são importantes. Sabe aquele desânimo que às vezes bate na vida? Aquela falta de perspectiva? Está tudo bem para você. Está tudo legal. Você tem emprego, tem casa, tem família. Está tudo bem. Mas vem aquela tristeza. Em alguns casos é esse processo que está acontecendo aqui. De tanto às vezes lamentarmos porque as coisas não são melhores, nós recebemos estímulos de pessoas que também estão descontentes com as suas vidas. E isso vem para nós naquela sensação de depressão, de desânimo, de não ver perspectiva na vida, de se sentir muitas vezes não realizado, porque é o tipo de pensamento que nós estamos produzindo. É óbvio que existem outros fatores que podem nos determinar isso. Até alterações orgânicas podem mexer aí com o nosso otimismo perante a vida. Mas como que a gente vai distinguir qual é uma das causas? Ainda não temos muitos mecanismos, muitas formas de descobrir. Então o melhor para prevenir é a gente realmente fazer o quê? Sempre trabalhar com os pensamentos positivos. Sempre trabalhar com ideias superiores. Quando a gente percebe que o nosso pensamento começa a caminhar para uma direção que já sabemos que não é adequada, não vamos nos culpar, não vamos ficar pensando, puxa, como eu sou inferior mesmo, eu não consigo domar esse cavalo selvagem que é meu pensamento. Consegue sim. É sempre um processo de retomada. Todas as vezes que nós temos pensamentos de natureza inferior, o que devemos fazer? Devemos substituí-lo por pensamentos de ordem superior. E aí alguém pode dizer assim, pode refletir assim, mas eu não tenho pensamentos assim. Eu não consigo produzir algo que funcione como antídoto contra um pensamento inferior. É por isso que os espíritos ditaram tantas mensagens, nos trouxeram tantos livros. É por isso que em toda a produção cultural humana nós vamos encontrar tantos pensamentos elevados. Nós podemos pegar aquilo que é de natureza superior, que está escrito, e usar aquilo para alimentar a nossa mente. Usar aquilo para substituir. É um trabalho isso mesmo, de você fazer a substituição. Pensou algo de natureza inferior? Vamos buscar as fontes. Chega uma hora que a gente passa a encontrar isso dentro da gente. De tanto que a gente buscou, a gente criou esse mecanismo aqui de estar sempre recebendo ideias positivas. Tem momentos que às vezes até você se surpreende e fala, puxa, que pensamento bonito esse que me surge agora. E não há só uma leitura que nos traz essa possibilidade de substituição. Uma música que nós ouvimos. Hoje em dia é meio difícil a gente achar músicas boas que elevem. Então vamos fazer a nossa coletânea de músicas que elevem o nosso sentimento, que eleve a nossa disposição perante a vida. Não é só a mensagem de natureza espiritual, religiosa. Tem tantas produções culturais que nos falam do bem, da bondade, do companheirismo, do amor verdadeiro. Tem tantas coisas boas que nós podemos nos alimentar, que trazem mensagens positivas. E sabe que muitas dessas composições que aparentemente nem são produções de natureza espiritual, elas têm sim Elas têm sim a interferência do mundo espiritual para que possa alcançar mais pessoas. Há uma música que é do Almir Sater e qual que é outro compositor mesmo? O Renato Teixeira, né? Que ele fala lá, não vou cantar, vou poupar vocês dessa situação. E que ele fala lá, ando devagar porque já tive pressa. Conhecem essa canção? Então, o próprio autor, um dos autores da letra, ele reconheceu que aquilo veio tão pronto, veio tão bem desenvolvida a ideia, e depois para criar a música em torno da letra, foi tudo tão assim rápido, que ele mesmo reconheceu que aquilo era algo que veio de natureza espiritual. Se você pesquisar lá no YouTube, o vídeo em que ele deu a entrevista para Inesita Barroso num dos programas da TV Cultura, você vai ver lá ele reconhecendo isso. Depois que ele canta a música, ele conta a história da composição dessa música. É um exemplo claro da intervenção da espiritualidade nas produções culturais humanas para servir exatamente de elemento para que a gente possa fazer essa substituição. Que ela possa servir para nós como um estímulo. Então veja, se nós agirmos conscientemente nesse processo de já aprender que o que é inferior eu posso substituir porque é por superior e que vem de qualquer fonte digna, nós temos aí já uma força, uma possibilidade de mudança muito grande. Mas, se nós, conhecendo isso e ainda assim nos entregamos a isso, nós vamos estar marcando a nossa vida só com pensamentos de natureza inferior e eles vão estar determinando o que a nossa vida será. A nossa vida mental será determinada por aquilo que nós estivermos cultivando. E o André Luiz ainda conclui a ideia assim, olha, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns com os outros. Então, gente, é isso, né? O pensamento que temos diário, as ideias que diariamente surgem em nossa mente, podem ser produção nossa, que vão estimular outras pessoas, mas pode ser também o estímulo de outras pessoas que está ali determinando a nossa vida mental. O trabalho que temos que fazer é de substituição, realmente. É de mudança daquilo que estamos pensando. E sobre isso nós temos controle, viu? Sobre isso nós temos possibilidade de intervenção permanente. Por isso que nós temos que estar nos alimentando daquilo que é sempre de natureza superior. Ok? Temos também, agora, a questão da palavra. Para falar sobre o poder da palavra na nossa vida, vamos buscar as reflexões do sábio Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo 27. Ele nos fala das nossas palavras. Palavra é a materialização do pensamento, né? Ou é a tradução do pensamento para uma forma de energia, que é a energia sonora. E é algo que está determinando a nossa vida, está marcando a nossa vida aqui, está determinando a nossa passagem de tempo aqui. A palavra, ela tem um poder muito grande. Não vamos falar daquela suposto poder que ela tenha em simplesmente pronunciar uma palavra e ela poder transformar algo. Vamos pensar em algo mais prático, mais próximo de nós, que é o poder que a palavra tem de influenciar as pessoas, de dar às pessoas uma ideia sobre nós, o quanto a palavra ela vai estar aqui marcando e determinando a nossa vida. O Hamed ele nos fala algo muito interessante sobre a palavra, que é o seguinte, olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Vamos pegar um exemplo prático para demonstrar isso que o Hamed fala. Você inicia num novo emprego, tudo que foi ali apresentado para você está tudo ótimo, está tudo legal, e aí você começa a trabalhar com vontade, porque você precisa do emprego, você quer estar ali, e aí você começa a fazer tudo bem feito, dentro daquilo que a empresa te pede. Aí começam a chegar os comentários dos colegas que estão ali. eles começam a traçar um perfil daquele lugar. Aí toda aquela empolgação que você tinha, o que, que acontece? Começa a modificar algo dentro de você. Você está fazendo as somas aqui que ele está falando aqui, ó. Você vai fazendo essas somas mentais aqui, ó. Somas ou subtrações mentais. Se a pessoa vem e te fala tudo negativo daquele ambiente, o que, que você faz? Toda aquela empolgação que você tinha de fazer o seu melhor ali, o que, que você vai fazer? Ah, já não vou fazer tanto assim, porque não vale a pena, porque eles não reconhecem o esforço de ninguém. Então, esse é um exemplo bem prático, bem concreto, do quanto aquilo que as pessoas vêm nos dizer, às vezes comentários simples, um pequeno caso que nos conte que aconteceu ali naquele ambiente, um pequeno traço do caráter que alguém vem nos dizer, do chefe ou de companheiros do trabalho, muda a nossa forma de ver. E nós fazemos isso constantemente também. Uma vez uma pessoa me contou uma história assim, ela tinha um chefe e ele só contava para a sua família o aspecto negativo da atividade do chefe. Aquilo que ele fazia lá que não era muito legal. Uma pessoa da família passou a odiar o chefe dele. Mas como você pode odiar alguém se você nem conhece pessoalmente? E isso, gente, acontece de forma assim intensa nas nossas relações. Quantas coisas nós vamos falando no dia a dia e vamos interferindo na vida dos outros e o pior, vamos permitindo que as pessoas vão interferindo na nossa vida. E aí nós vamos permitindo que tudo que se fala, nós vamos mudando o nosso modo de agir porque o outro falou alguma coisa. Então, palavra tem poder de determinar o nosso destino? Tem poder de determinar o nosso destino porque fazemos escolhas a partir do que ouvimos. E muitas vezes o que nós falamos, nós acabamos nos comprometendo com aquilo que falamos. E aí nós acabamos ficando atrelados àquela palavra, àquelas ideias que nós transmitimos para as pessoas. O André Luiz tem uma frase muito interessante, não me lembro agora o livro, mas que ele fala assim, dominarás todas as palavras que você não pronunciar, mas você servirá todas as palavras que você disser. Profundo isso. Nós podemos ter controle sobre aquilo que nós ainda não falamos, mas uma vez falado, uma vez dito, nós vamos estar subordinados àquilo que falamos. Muitas vezes assumimos compromissos, criamos expectativas nas pessoas e muitas vezes nós fazemos de forma tão desastrada o emprego da palavra que prejudicamos até as pessoas que nós mais amamos. Porque ao longo da vida, o que, que normalmente a gente faz com as pessoas que nós amamos? A esposa, os filhos, o marido, os pais, os irmãos. A gente vai falando, às vezes, algumas coisas que vai criando nas pessoas o quê? Ressentimento, mágoa, desânimo. Às vezes até não falar cria esses estados. A gente chega em casa, as pessoas que estão lá nos aguardando, nós chegamos muitas vezes sem... uma atitude positiva para chegar no nosso lar, chegamos cansados, estressados, irritados e já começamos a reclamar das situações que nós vamos presenciando ali. Às vezes um alimento não foi bem preparado, a crítica sobre ele. Algo que não está organizado como achamos que deve ser, a crítica sobre aquilo. Isso cria um desânimo na pessoa que às vezes passou uma série de problemas durante o dia no lar. Esse é um exemplo. Agora, em quantas circunstâncias da vida, nós não desanimamos as pessoas que nós teremos que oferecer o melhor para elas. Às vezes a falta de elogio, algo bom, que aquela pessoa que compartilha a existência conosco, nunca recebe. Né? Nunca dizer, puxa, que legal você fez isso, que bacana, que atitude positiva. Às vezes nós esquecemos disso. Elogiar nas nossas relações comuns, não para bajular a pessoa, mas para estimular. E principalmente as crianças e os jovens. Observem que hoje a maioria das famílias, o que, que fazem? Ou criticam demais a criança, criticam demais o jovem, sempre com censura, sempre com reprimenda, sem reconhecer o valor que eles têm. E tem jovens, que as crianças e jovens que vão crescendo, eles se sentem fracassados, por quê? Só ouvem observações negativas dos seus pais. E nós temos um poder diferente, que é de estimular, que é apoiar, que é incentivar. Isso não quer dizer que a gente vai mentir para eles. Fez algo errado, precisa ser dito, isso está errado. Mas tentar reconhecer algo bom que eles trazem e valorizar isso. Mostrar que eles podem fazer diferente. E isso tudo a gente faz com palavras. Às vezes uma palavra que nós colocamos numa observação de forma carinhosa tem um efeito mais poderoso do que centenas de palavras de censuras, de críticas. Então é algo que está determinando a nossa vida, é algo que está marcando a passagem do nosso tempo aqui. E ele nos fala algo muito interessante ainda sobre a palavra, olha. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Só que é algo muito interessante, ó. Reconstituímos ocorrências passadas. Muito da nossa história passada, nós vamos reelaborando ao longo da vida. Nós mudamos conceitos sobre nós mesmos, como fomos no passado, e sobre outras pessoas, a partir daquilo que nós ouvimos. E tem pessoas que às vezes vão ao longo da vida contando apenas sobre a sua história, questões, situações tristes, infelizes. Chega um momento da vida que ela lembra, ela só teve momentos infelizes. Porque ao longo da vida ela esqueceu de contar e recontar as coisas boas que ela teve. Então isso mostra para nós o valor daquilo que nós falamos sobre nós mesmos tem de tanto falar das nossas dores, das nossas lutas, nós passamos a acreditar que só temos dores e lutas. E esquecemos milhares de situações positivas que diariamente recebemos e que nem percebemos. Algo mais que ele nos fala aqui que merece a gente lembrar agora, olha, é alterar processos fisiológicos. Já ouviram aquilo de tanto afirmar-se doente, você passa a acreditar que você está doente. Porque você passa a criar um clima mental, uma disposição de sempre reconhecer que algo é doença em você. E aí envolve a questão do pensamento, de tanto pensar, nós criamos esse condicionamento de estar sempre acreditando que estamos muito doentes, muito enfermos, com muitos problemas. Por isso que nos recomendam os espíritos, quando visitamos um doente, nós vamos lá visitá-lo ou vamos visitar a doença dele? Vamos ficar falando da doença dele ou vamos apoiá-lo, incentivá-lo, levar a ele ideias confortadoras, levar a nossa amizade, porque carinho cura mais do que ficar comentando sobre tratamentos médicos. Uma boa conversa, uma descontração, tem mais efeitos no nosso sistema imunológico do que a gente ficar dando conselhos para a pessoa, ah, toma isso, ah, não faz isso que vai agravar. Tem mais valor uma conversa amistosa, carinhosa, do que a nossa lista de tratamentos para aquela doença. Então isso tem uma influência, um poder muito grande para nós. E as nossas doenças também, quando falamos muito sobre elas, elas revelam o quanto nós estamos cultuando essa situação. Porque muitas vezes revela aspectos aí da nossa personalidade, que talvez fosse bom de conversar, não com os familiares, com os amigos, mas com um terapeuta, um psicólogo, ou com o nosso próprio médico. Porque às vezes essa necessidade muito grande de ficar falando que estamos sempre doentes pode revelar que estamos nos sentindo muitas vezes o quê? Desamparados, desassistidos, querendo mais amor dos outros. Então precisamos refletir nessas palavras, né? Não vai aqui nenhuma censura a nenhum de nós. Sabe por quê? Porque é da nossa natureza. Nós somos inferiores e imperfeitos, mas o mais legal de tudo é que nós somos o quê? Seres com potencial de crescimento, de evolução, com potencial divino. Então não nos sintamos culpados se nos identificamos com isso, porque nós estamos aprendendo, na verdade. E é do reconhecimento dessa nossa condição de aprendizes é que nós vamos ter oportunidade de aprender com essas lições. Então a palavra, ela tem um poder muito grande em nossa vida e elas são palavras comuns, diárias, que vamos aí pronunciando com muita frequência. E agora vamos falar então das ações e vamos nos basear no pensamento da sábia benfeitora Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente, capítulo 2. Ela nos fala algo que é o grande segredo para as nossas realizações. Às vezes a gente pensa que a gente vai conquistar grandes situações na vida, que tem um processo mágico para a gente conseguir algo muito grandioso, mas ela nos fala como ter êxito naqueles objetivos que nós queremos. Esse aqui é o grande segredo de qualquer doutrina, de qualquer sistema, de qualquer pensamento relacionado à autoajuda. É o grande segredo que muitas vezes não falam claramente, e Joana de Ângeles vai nos dizer. Ela não é autor original disso. Na verdade, o autor original disso é Jesus, que é o busca e acharás. E ela nos fala de uma forma diferente, olha, relacionada à ação. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Então vimos que o pensamento vai buscar o outro, que vai nos estimular e vai nos ajudar a alcançar essa grande meta. E aí ela nos diz, olha, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. Sabe por que muitas coisas que nós queremos nós não alcançamos? É porque nós não temos esses contínuos esforços. Não temos a persistência, a repetição de ações que nos ajudem, que nos ajude a realizar aquilo que nós estamos pretendendo. Nos falta muitas vezes isso, é a insistência, é praticar ações que nos ajudem. Veja, muitas pessoas desejariam ter uma família, pessoas que sejam amigas, companheiras, dedicadas, não é assim? E tem pessoas até que iniciam esse processo. E, de repente, elas descobrem que ali não corresponde aquilo que elas queriam. E, muitas vezes, o que nós normalmente fazemos quando não nos identificamos num grupo? A primeira coisa que nós queremos fazer é cair fora desse grupo, não é assim? Agora, quantos exemplos de pessoas que acreditaram no potencial e investiram naquilo, se dedicaram, buscaram o seu melhor e fizeram o seu melhor naquele grupo? E conseguiu, muitas vezes, se aproximar daqueles que estavam mais distantes, conseguiu conquistá-los. É a questão do querer e você insistir naquela direção. É você se dedicar e oferecer o melhor. E nessa questão de relacionamento, a gente insistir e continuar se esforçando, e continuar fazendo algo nesse objetivo, muitas vezes passa por um autoconhecimento. Observar o que nós precisamos fazer em nós para nos darmos melhor com os outros. Porque muitas coisas que surgem dos nossos conflitos, das nossas relações, não é tanto pelos outros, é também nosso, é também de como nós somos. Daí vem a necessidade de estarmos sempre refletindo sobre nossas atitudes, sempre pensando como eu me relaciono. Às vezes eu conquisto uma pessoa muito difícil quando ela percebe em mim boa vontade de ajudá-la, de ampará-la. Às vezes eu conquisto uma pessoa que é meu adversário quando ele vê que eu o respeito. Não porque tenho medo, mas porque eu respeito a sua condição humana. Porque eu o trato como igual, não como inferior. Então são os esforços que muitas vezes nós precisamos fazer para ter êxito nessa realização chamada família. Até conhecer os limites de uma pessoa, até refletir sobre o que cada um pode nos dar, é algo necessário nesse processo. Então aí nós percebemos aonde vai estar o êxito para termos um bom relacionamento na família, por exemplo. É nos esforçarmos continuamente nesse sentido. Mas na maioria das vezes, quais são as reações que são realizadas pelas pessoas? Qual é a ação? É estar sempre contra-atacando, revidando, ou atacando para prevenir um possível ataque do outro. E isso a gente percebe, por exemplo, quando alguém guarda uma pequena mágoa e espera uma ocasião para dar um troco no outro. Já viram essa situação? Fico lá guardando aquela situação que o outro fez. Na primeira discussão, eu jogo na cara dele. Gente, como a gente pode esperar paz dentro de um lar onde eu fico me preparando interiormente para combater o meu irmão, para combater o meu parceiro, a minha parceira, o meu esposo, a minha esposa? Como eu posso esperar estar bem com uma pessoa se eu já fico me prevenindo para dar uma resposta à altura de qualquer coisa que ele fizer? Nós até nos esforçamos, mas é muitas vezes no sentido contrário. É criando situações que desequilibram a nossa relação. Aí vai, mais uma vez, a recomendação de meditarmos, né? Naturalmente, nós não só erramos também, porque nós temos vínculos bons com muitas pessoas, não é isso? Graças a Deus, nas nossas famílias não nascem só desafetos, só adversários, só inimigos do passado. Também nascem corações amigos. Essas pessoas, nós conquistamos elas em algum momento. Em algum momento da nossa evolução, aquilo que nós temos de bom em nós permitiu criar esse vínculo. Então, potencial nós temos. Nós vamos descobrir em nós o que temos de bom com algumas pessoas e aprender a transferir para os outros. Descobrir que nós temos esse potencial, porque é nosso isso. Nós temos afinidades com as pessoas, não é só porque elas são muito bondosas, é porque algo em nós favorece essa ligação com a pessoa. Então nós temos potencial e é nele que nós temos que nos apegar. Acreditar realmente que nós somos pessoas capazes de mudar em nós algo para essa aproximação. E olha, uma receita assim que é infalível para a gente encontrar caminhos de solução de qualquer conflito na vida. Faça a sua oração, a sua prece, confiando que Deus te dará a resposta. E você tenha certeza, ela virá. Não como uma voz misteriosa que vai aparecer e te dizer o que fazer, mas você vai ver na sua própria emoção, no seu próprio sentimento, na sua própria disposição, e como se aproximar do outro. Porque Jesus uma vez disse: pedi e obtereis. Qualquer coisa que nós pedimos para o nosso progresso espiritual, você não tenha dúvida, Deus nos dá. As pessoas às vezes ficam iludidas, achando que Deus nos dá coisas efêmeras, passageiras, como um pai dá brinquedinhos para os seus filhos. Também ele pode nos dar essas coisas, mas o que ele mais quer nos oferecer é isso, é a oportunidade de nós crescermos, nos transformarmos. E tenha certeza, tudo que nós pedimos em oração a Deus, que está relacionado ao nosso progresso espiritual, vem facilmente. É que às vezes a gente não percebe, uma porque não acredita, outra porque não faz, outra porque às vezes a gente está tão conturbado com tantas coisas efêmeras da vida, passageiras, e não percebemos que ele nos fala diariamente sobre isso. Uma mensagem que nos chega à mão, uma conversa que temos, uma música que ouvimos, uma emoção que nos invade no momento em que paramos para meditar ou contemplar a natureza. Algo vem e nos mostra uma solução, um caminho. Quantas vezes não adormecemos e no dia seguinte, ao acordarmos, temos a solução de um problema. Temos uma alternativa. Porque temos encontros no mundo espiritual enquanto estamos com o corpo dormindo, mas a nossa mente, o espírito, vai receber instruções de espíritos sábios que nos orientam e trazemos aquilo como uma intuição, que nem sempre se manifesta na manhã do dia seguinte. Às vezes é no transcurso da vida que aquela ideia aparece e nós a seguimos. Mas para isso temos que querer, temos que nos esforçar nesses objetivos. Por isso nós temos que ter claros os objetivos da nossa vida. O que nós estamos querendo realmente da existência corporal? O que eu quero realmente daqui? Porque quando eu defino isso e começo a trabalhar nessa direção, as respostas começam a vir. Eu começo a fazer algo para alcançar aquilo, aquilo começa a se concretizar na nossa vida. E vamos nessa nossa reflexão sobre as pequenas atitudes, o quanto elas estão determinando a nossa vida. Vimos que pensamento, palavra e ação marcam profundamente a nossa existência e determinam o que nós somos. Agora, olha quantas situações pequenas, corriqueiras na nossa vida, elas têm um significado e um valor imenso e nós nem percebemos. Vejam, pequenas situações que nos favoreceram a existência. Gente, poder ler, escrever é algo maravilhoso. E às vezes a gente não valoriza isso. Mas lá no passado, uma pessoa muito generosa teve paciência com a gente e nos ensinou as primeiras letras. Nos ensinou a unir essas letras em sílabas, a formar palavras. E outras pessoas foram aparecendo, muito generosas, nos ajudando cada vez a compreender mais e mais. Às vezes eles eram rudes, às vezes eles eram difíceis de se relacionar, mas algo de bom existia lá, porque eles nos ajudaram a dominar uma das coisas mais necessárias para a civilização, que é o domínio dessa comunicação, do registro escrito, que é fundamental na evolução humana. Quanto nós devemos àquelas pessoas que nos ajudaram a dominar isso? Mas não é só isso. Quando nós pensamos que nós somos das espécies de animais, a que é mais dependente dos pais, nós tivemos pessoas que cuidaram quando nós éramos mais frágeis. Pode não ter sido a nossa mãe, mas algum ser humano fez os trabalhos mais simples e que garantiram a nossa vida. Limparam o nosso bumbum, deram comida para a gente, nos agasalharam, nos protegeram. Às vezes alguns foram muito infelizes, praticaram atos de violência, mas foi um, dois. Tivemos muito mais pessoas a nosso favor, que nos ajudaram, nos apoiaram, que nos incentivaram e nos ajudaram aqui. Aquela pessoa que nos deu uma indicação do nosso primeiro emprego, que levou um currículo, falou para alguém que trabalhava em algum lugar, são gestos pequenos, coisas simples na vida, mas que foi importante para a nossa trajetória. E se a gente for ficar aqui enumerando quantas contribuições recebemos pequeninas de tantas pessoas na nossa vida, nós vamos ficar aqui, talvez horas a fio, falando desses exemplos. Então, quantas coisas pequenas, aparentemente irrelevantes, permitiram a gente ser o que é, bom ou mal, inferior ainda, imperfeito ainda, mas é o que somos. E deve ter muita coisa boa junto, que é resultado de tanta colaboração. E o que nós fizemos pelas pessoas. Às vezes até inconsequentemente, às vezes por interesse, mas de alguma forma, de maneira positiva, ajudando as pessoas. Isso tem um valor na evolução muito grande. Porque, na lógica divina, os espíritos evoluem em comunidades de maneira interdependente, porque deve ser o processo mais perfeito para a evolução do espírito. Onde um colabora com o outro de maneira simples, cotidiana. Então aquilo que nós fazemos no dia a dia é muito importante, é muito significativo para a evolução. Tem um impacto na vida dos outros muito grande, como teve na nossa. Então, as situações comuns da vida são valiosíssimas na evolução do espírito. Olha só, mais exemplos. Exemplos influenciam o nosso redor. Me recordo de uma pessoa que comentou uma vez que vários passavam por uma pessoa que estava caída na rua e ele observou que uma pessoa foi lá socorrer o caído. Imediatamente outros vieram para ajudá-lo. E mais pessoas foram influenciadas, puderam ajudar aquela pessoa. É um exemplo de como uma atitude influencia o outro. De como uma situação pequena cria um impacto positivo para alguém e serve de motivação para que os outros façam isso também. Então, o exemplo tem um reflexo muito grande. Observem crianças, se vocês têm um convívio, têm essa oportunidade maravilhosa de observar uma criança crescendo, de conviver com ela, é algo mágico, fascinante. Não percam a oportunidade de observar o desenvolvimento das crianças que convivem com vocês. E você vai observando que ela vai assimilando, ela vai agregando nos seus atos, nas suas palavras, aquele meio que ela vive. E ela passa a repercutir, a mostrar aquilo que ela está recebendo. Então nós temos que até pensar muito no que falamos, no que fazemos com os pequenos, porque nós estamos influenciando. E os jovens, então? Eles têm um impacto tremendo quando nos observam, as nossas atitudes, a nossa disposição com eles. Até aquele que é amorosamente severo, seguro, eles reconhecem como pessoas importantes, porque eles buscam modelos também. Então tem influências muito grandes que nós estamos exercendo só com o nosso jeito de ser, só com o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir nas situações comuns da vida. E olha, temos mais aqui o que falar. Vocês já ouviram casos em que pessoas, por difamação, elas criam tantos problemas na vida dos outros, começa um comentário, uma fofoca ali, começa algo que pode mudar totalmente a vida do outro. É o exemplo do poder da palavra, influenciando, determinando destinos. Temos também aqui, olha, a capacidade que nós temos de absorver informações e imagens com um grande potencial perturbador para a nossa existência. Existe uma situação nos nossos dias assim. Os meios de comunicação nos trazem tantas informações sobre sensualidade, sobre o uso desequilibrado do sexo e o que está acontecendo. Muitas pessoas não vão se realizar daquela forma como é mostrado. Isso gera nas pessoas uma grande ansiedade, um grande descontentamento, uma grande decepção, porque imaginam que poderão vivenciar aquelas experiências que, de maneira massiva, nos são trazidas hoje pelos meios de comunicação. Eu suspeito que seja intencional isso, mas observa, até as programações nas emissoras de televisão durante o dia trazem insinuações nesse sentido. Programadores, responsáveis por emissoras que sabem que crianças estão junto com seus pais assistindo aquela programação. Está fora do horário e traz ali situações que vão insinuando e vão introduzindo essas crianças muito rapidamente a etapas da vida que é só com o amadurecimento que elas deverão atingir. E isso vai influenciando e mudando comportamentos. E não fica só nessa questão das influências no comportamento sexual. Questões relacionadas à violência. O quanto nós absorvemos de notícias negativas que nos trazem insegurança, temor e nos predispõe constantemente a uma atitude de reação, de contra-atacar. E nós nem temos consciência de que isso se passa em nós. Recebemos tantas notícias de ameaças, violência urbana, terrorismo em várias partes do mundo, guerras declaradas, atentados, que isso cria em nós uma disposição perante a vida de muito medo. E nós reagimos agressivamente porque internalizamos essas ameaças. Porque trazemos ainda características primitivas de que ou nós nos fechamos quando somos atacados ou temos que agredir para nos defender, reagir. Por não conhecermos bem esse mecanismo, é que muitas vezes nós ficamos de uma forma ou de outra. Ou nos fechamos com medo de tudo na vida e bloqueamos o nosso poder criador, nossa capacidade de avançar, de progredir, ou então nós saímos agredindo a tudo ao nosso redor como um mecanismo de defesa. Mas são essas mensagens que são continuamente jogadas em nós. E são coisas simples, corriqueiras. É uma notícia aqui, é um comentário ali, é algo que lemos na internet, é algo que nos chega de alguma forma, e isso vai nos alimentando todo esse medo perante a vida. Então são coisas pequenas que estão influenciando profundamente. E quando nós falamos delas, nós estamos fazendo elas propagadas. E também são coisas simples. É um comentário, é uma reflexão que fazemos com os amigos, com os familiares, e vamos intensificando isso. Então tem um poder de influência muito grande na vida, coisas simples. E ainda, olha, vamos refletir que auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Nenhum processo obsessivo vem e se instala subitamente. É algo que nós estamos alimentando há algum tempo. Pode ter iniciado em outras existências, pode ter iniciado nessa, mas começa pelos nossos pensamentos comuns. Assim como o auxílio espiritual também. Vai iniciar através do nosso pensamento, da nossa atitude perante a vida. Então, quanta coisa pequena, do dia a dia, coisa simples, coisa comum, está acontecendo em nossas vidas, das situações cotidianas. Por isso que elas são tão importantes, devem ser tão refletidas, tão pensadas. Temos que viver bem a nossa rotina, reconhecendo em cada momento uma grande oportunidade para nós. E para que a gente não esqueça, né, o valor das pequenas atitudes, vamos lembrar da passagem do Evangelho tão significativa. Certa vez Jesus estava no templo, observando as grandes doações que eram feitas pelos ricos, pelos poderosos, grandes tesouros que eram doados ao templo, e ele observa a humilde viúva, tão pobrezinha, dando duas moedinhas, dando a oferenda dela de duas moedinhas. E ele então chama os discípulos e fala: olha, ela é a pessoa que está doando mais do que todos os outros. Ela está doando porque ela acredita que é necessário, mas ela está doando daquilo que ela nem tem. Ela é pobre, ela está doando o mínimo que ela tem. Então ela está doando mais. E muitas vezes a gente pensa o quê, né? A gente pensa que para fazer o bem a gente precisa de grandes somas, a gente precisa de grandes contribuições. E são coisas pequenas que têm valor, porque é o que revela o que nós realmente sentimos. E quantas coisas tão pequenas, tão minúsculas vão sendo oportunidades e não observamos oportunidades de ajudar o próximo. Sobre isso, nós temos uma mensagem de Neném, esse espírito tão terno, tão amoroso, que nos faz refletir no valor das pequenas contribuições que nós podemos fazer para o bem. Para a gente reconhecer mais uma vez que é naquilo que é menor da vida que tem um valor inestimável para nós. Nós vamos ouvir a mensagem na narração de José Gomes, em que ela vai nos trazer várias reflexões sobre isso. Como é só o áudio, nós vamos aguçar a nossa imaginação para reconhecermos as ideias dessa mensagem. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por bicho imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para um esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite, de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa, para alimento e consolo dos que jazem sozinhos, no catre do infortúnio refletido na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida, e reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno, e para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Percebem quantas oportunidades nós temos de fazer o bem? Quantas situações comuns, simples, que nós podemos criar o bem para alguém. Mais uma vez um exemplo de como as coisas pequenas, aparentemente insignificantes da vida, têm importância tão grande para a nossa evolução. E nós temos também um pensamento de alguém que vivenciou profundamente essa ideia de que está nas pequenas atitudes o grande resultado que nós vamos ter na existência, que é Madre Teresa de Calcutá. Aqui nós temos uma frase dela bem interessante, que é assim: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Isso daqui eu descobri um dia, não na forma de um sorriso, mas de uma palavra tão simples que uma pessoa me endereçou. Um dia muito difícil, eu estava saindo de um dos locais que eu trabalho, muito aborrecido com uma série de situações, e a cordialidade, a gentileza de um vendedor da rua que me ofereceu ali o produto que ele estava vendendo, foi tão grande. E a generosidade dele ao me dizer vai com Deus, teve a capacidade de dissipar todo aquele clima mental que eu estava, de alterar um estado emocional. Uma coisa tão simples, tratar alguém com cordialidade, com respeito, com amor, com atenção, uma circunstância ali tão difícil que é o trabalho dos vendedores de rua, e criou um impacto profundo ali naquele momento, que dissipou uma manhã inteira de problemas e dificuldades. Então é um gesto que para mim foi muito valioso o que ele fez ali. Então quantos destes nós podemos realizar no dia a dia? Ontem estivemos num encontro lá em Guaxupé, e todas as pessoas muito generosas, muito bacanas, mas uma pessoa em especial nos causou uma impressão muito agradável, foi uma senhora que ficava ali fornecendo um cafezinho para aqueles que estavam participando ali daquele encontro. Tão generosa, tão gentil, tão amistosa, né? Que cria um bem-estar no ato de servir algo tão simples para alguém. Então tem um valor muito grande, porque enriquece a vida de pessoas que passaram por ali. E isso nós podemos fazer no dia a dia, em qualquer circunstância que nós estamos. O bom dia que damos a alguém que nos presta um serviço, aquela cordialidade que nós praticamos no dia a dia, isso tem um valor muito grande de amenizar as nossas dores e a do próximo também. E Madre Teresa, ela tem um pensamento, e esse é um dos que é autêntico dela, porque nós vamos observar que faz parte de um documentário no qual ela foi entrevistada, e que representa bem a ideia que ela tinha sobre fazer algo, mesmo que aparentemente significante, tem um valor imenso. Nós vamos ouvir agora e vamos ver qual foi esse pensamento então. Trata de quanto se faz, o tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos, para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Percebe o alcance dessa ideia? Quando nós fazemos tudo em nossa vida, não importa a tarefa, mas a gente faz aquilo por ter se doado a Deus, que significa, no nosso contexto, na nossa compreensão espiritual, significa a gente reconhecer que estamos aqui, nesta encarnação, para evoluir, para crescermos espiritualmente e nos ligarmos cada vez mais a Deus. Isso é se doar a Deus. Então, tudo que nós fazemos nesse propósito, nesse objetivo, está se tornando infinito, porque faz parte dessa trajetória nossa de evolução. Então, tudo que nós fazemos realmente com amor, com boa vontade, com carinho, tem um significado durante a vida muito grande. Porque está dentro da obra divina, está dentro desse objetivo macro que existe para a nossa existência. Por isso que se torna infinito. Para Deus não há medida, porque aquilo que é feito com muito amor, com muita dedicação, é parte da obra dele, é parte do processo co-criador que nós temos no universo. É o nosso papel perante a criação do mundo. E para não esquecermos o mestre dos mestres, aquele que nos trouxe a grande compreensão da lei divina, ele, em várias passagens do Evangelho, nos falou que são as atitudes pequenas da vida que realmente têm um impacto muito grande para nós. Mas vamos ficar só com um pensamento de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, que está assim: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá a sua recompensa. Dar um copo d'água em nome de Jesus não é apenas oferecer o copo e dizer em nome de Jesus. Estar revestido do espírito de caridade, de amor, de generosidade para com o próximo. Feito isso, nós não perderemos a recompensa espiritual que há por trás desse gesto de generosidade. Não importa se é um copo d'água, se é a nossa bondade, a nossa compreensão, não importa. Mas nós teremos a recompensa da paz interior e de estarmos em sintonia com essa grande obra divina de elevação, de regeneração da humanidade. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a fortalecer a compreensão dessas ideias, que possamos então reconhecer que a nossa vida, a nossa rotina, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Que tudo aquilo que nós já fizemos até hoje, de boa vontade, de amor, tem um significado na obra divina muito grande, muito importante. Que não há ser insignificante na criação divina. Somos todos, perante Deus, iguais na nossa condição de seus filhos. Tudo que nós fizemos com amor e boa vontade é parte do nosso papel nessa criação, e é parte da nossa integração cada vez maior com a divindade. Possamos então agradecer a Deus a oportunidade e que tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado.